E a todas, ora então estamos cá mais uma vez para mais uma emissão, para o fim de semana à porta, as manhãs românticas. Ora, e hoje somos terça-feira, 8 de fevereiro de 2022. Espero que vocês estejam todos aí desse lado com muita saúde e também que tivessem passado um ótimo fim de semana. E então vamos estar aqui com muita, muita música, música romântica, música variada. Tem muitas músicas a apresentar e vamos estar cá mais uma manhã de terça-feira, então, na vossa rádio, na rádio Arco-Íris 96.2. Então vamos já começar com música e... espero que vocês estejam bem. Para quem trabalha, muita saúde e muita coragem. Para quem viaja também, que tenha uma ótima viagem e que faça muito cuidado. E para quem está a almoçar, quem está a beber o seu cafezinho em casa, que se ponha ao quente e que beba um cafezinho bem quente e que estejam então à escuta da Rádio Arco-Íris com estas belas músicas. Então vamos já começar com música... e bonitas. Assim, sem poder ficar junto a ti, tu e eu vivemos este amor, mas sou eu que sinto esta dor. Tens que encontrar uma saída. de que sou eu a tua vida. Não aceito mais a situação que me faz perder toda a razão. Somente tu. Eu pouco mais amei, foste só tu. Quem é que mas quis fugir de mim. Foste sábio, sabendo tu. Não quero sofrer, já sofri demais, por tanto de amar, sem te vou viver. Já que foste embora, quero te dizer, já chegou a hora para te deixar. Estou aqui para esquecer o quanto sofri, tudo o que vivi. Eu não quero ver-te nunca mais. Quem foi que mais amei? Foste só tu. Quem é que eu mais queria? Tu, só tu. Quem foi que me deixou? Quem nunca me amou? Foste só tu, somente tu. Quem foi que mais amei? Foste só tu. Quem é que eu mais queria? Tu, só tu. Quem me deixou assim? Mas quis fugir de mim. Foste só tu, somente tu. Quem foi que mais amei? Foste só tu. Quem é que eu mais queria? Tu, só tu. Quem foi que me deixou? Quem nunca me amou? Foste só tu, somente tu. Quem foi que mais amei? Foste só tu. Quem é que eu mais queria? Tu, só tu. Quem me deixou assim? Mas quis fugir de mim. Foste só tu, somente tu. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Amália, eu sei quem é. Alguém 21 minutos e vimos de escutar Marco Paulo Amália. Ora, então quanto à nossa meteo, nós estamos com 5 graus, mas com o tempo, com nuvens. E à tarde estará um bocadinho melhor, mas, bom, não está tanto frio como de habitude. Então vamos continuar com as nossas músicas românticas até ao meio-dia. Quero que dia brada, que queres tu. Estamos sós, a sombra de outro alguém vive entre nós. Não, nunca o saberás, Milena. Mesmo ao beijar-te, nunca te amei. Tu sempre ouviste palavras vãs. Não, nunca te direi Milena. Foi noutra praia, num outro mar, o verão passado, para que recordar? Se a sua imagem me não te deixa amar. Na praia tu e eu, não estamos sós, a sombra de outro alguém vive entre nós. Não, nunca saberás, Milena. Mesmo ao beijar-te, nunca te amei. Tu sempre ouviste palavras vãs. Não, nunca te direi, Milena. Foi noutra praia, num outro mar. Passado, para que recordar se a sua imagem me não te deixa amar? Foi noutra praia, no outro mar, o verão passado. Continuamos então com o agrupamento musical de Apaizão, a Pombinha da Maria. E ao fim desta música vamos passar uma página de clube e depois continuaremos com a nossa música das manhãs românticas. Cada dia que passava, ela esperava o dia da liberdade. Lá no lugar toda a gente conhecia, todos sabiam da Pombinha que ela tinha. Quando passava, todos olhavam para ela, e os cucos da janela cantavam esta modinha. Olha a Pombinha da Mariazinha, está na gaiola que ela um dia fez. De manhã dorme, à tarde descansa, ela canta e dança só depois dos três. Olha a Pombinha da Mariazinha, está na gaiola que ela um dia. Ela canta e dança só depois dos três. Mariazinha era uma moça lá da aldeia. A sua ideia era viver na cidade. Ela sonhava em cada dia que passava. Esperava um dia da liberdade. Lá no lugar toda a gente conhecia, todos sabiam da Pombinha que ela tinha. Quando passava, todos olhavam para ela, e os cucos na janela cantavam esta modinha. Olha a Pombinha da Mariazinha, está na gaiola que ela um dia fez. De manhã dorme, à tarde descansa, ela canta e dança só depois dos três. Olha a Pombinha da Mariazinha, está na gaiola que ela um dia fez. De manhã dorme, à tarde descansa, ela canta e dança só depois dos três. Descansa, ela canta e dança só depois dos três. Olha a Pombinha da Mariazinha, está na gaiola que ela um dia fez. De manhã dorme, à tarde descansa, ela canta e dança só depois dos três.

Nem a distância consegue por fim, pois jamais esqueci nosso caso de amor. Foi o destino quem nos separou, mas agora acabou. Estou aqui. Eu vou ficar em ti, tu vais ficar em mim. A culpa é da paixão, desejo e atração. Eu vou ficar em ti, tu vais ficar em mim. Vai ter final feliz no mundo de Paris. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je suis louco por ti. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je suis louco por ti. Je t'aime. Quando sorrindo olhaste para mim, foi o teu primeiro olhar que me fez apaixonar, ficar louco por ti. Eu não sei se te falei, mas sei que em ti pensei a noite inteira sem dormir. Fui apenas num segundo, como o dono do mundo, feliz por te encontrar. Daria, sem ti eu já não sei. Que nasceu esta paixão, quando sorrindo olhaste para mim. O teu rosto tão formoso, o teu corpo gostoso, por eles me perdi. Teus lindos cabelos negros brincavam em teus dedos, não chamam de me vou queimar. Nos teus lábios cor de mel, teus olhos cor do céu, eu quero me afogar. Maria,

Ora, 9:52 e espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã de terça-feira, dia 8 de fevereiro de 2022. Então estamos aqui com a emissão que tem por título As Manhãs Românticas. Então vocês estão na presença de Lourenço até ao meio-dia. Então vamos continuar com nossas músicas e esta vez vai ser Rosinha, tenho a área molhada. Mas não sei se ela terá molhada, mas não tem chovido em Portugal nem nada. As pessoas andam lá à rasca por quase porque não chove, está tudo seco. Vamos lá ver se ela tem a área molhada então. Então, música, vamos à música que é o que nos interessa. E continuamos com os Lordes, o Melro da Isaura. A filha do Serafim tem um Melro que consola, anda sempre atrás de mim, quer que eu faça uma gaiola. Vocês devem compreender aquilo que ela quer. Mais fininha madeira. Olha o mel da Isaura, canta assim desta maneira, quer que eu faça uma gaiola da mais fina madeira. O teu melro é cantador, mas é para te compreender. Tu pediste-me um favor e eu não te posso fazer. Mais fininha madeira. Olha o mel do Beisol, canta assim desta maneira. Quer que eu faça uma gaiola da mais fininha madeira? Epa, mas se o mel não tem Beisol, né? Olha o mel do Beisol, canta assim desta maneira. Quer que eu faça uma gaiola da mais fininha madeira. Olha o mel do Beisol, canta assim desta maneira. Quer que eu faça uma gaiola da mais fininha madeira? Quer que eu faça uma gaiola da mais fininha madeira? Quer que eu faça uma gaiola da mais fininha madeira? Quer que eu faça uma gaiola da mais fininha madeira? Setembro chegou, vamos-nos separar. O verão terminou, iremos ao revoar. Ela vai para Paris e eu vou ficar infeliz. E se eu vivo a lembrar. Nem o sol sorri e a solidão me fala de ti e o meu violão também se calou. Dissemos adeus.

vais deixar. Bem ansiada numa grande correria. Toda a semana trabalhaste até fartar. Mereces bem diversão e alegria. E abre o sol, fecha o fole à maneira, para que essa dançareia junto a nós venha bailar. Com um embalo e o ritmo desta dança, seu corpo não se cansa, mexendo de lá para cá. Eu, mexe, mexe o teu corpinho. Eu, mexe, mexe sem parar. Eu, mexe, mexe carregadinho. Eu, esta noite é que vai dar. Eu, mexe, mexe o teu corpinho. Eu, mexe, mexe sem parar. Eu, mexe, mexe carregadinho. Eu, esta noite é que vai dar. Eu, mexe, mexe o teu corpinho. Eu, mexe, mexe sem parar. Ora, 10 horas e 8 minutos e 36 segundos, estamos à escuta de As Manhãs Românticas, e então tivemos a ouvir o Mac da Gaita, Mexe, Mexe. Ora, e para quem trabalha, muita, muita coragem, eu já estou a ver o tempozinho a querer vir o sol. Vamos lá ver se vem um bocadinho para nós estar uns diguinhas mais alegres. Então e vamos continuar e continuamos com a nossa emissão a Manhãs Românticas e vamos continuar com Marco Paulo. E então continuamos com Marco Paulo e tem pelo título Helena. Nem as prendas que te dou. Não é Helena, é Susana. Um erro toda a gente faz, não é? Então vamos escutar. Eu bem sei que fazes gala em fingir que não me vês, porque sabes que eu aceito qualquer esmola que me dês. Quem é que não se lembra destas canções tão bonitas? São antigas, mas são muito lindas. Susana, Susana, sou doido por te amar. Não mereces os meus beijos, nem as prendas que te dou. Susana, Susana, sou doido me dês. En harmonie, la FM en couleur. En couleur. Ora, pois, estão a seguir na Rádio Arc-en-Ciel, e então vamos continuar com nossas músicas, e desta vez é Diego Faria, Elas Ficam Loucas. Ora, então vamos lá ver se elas ficam loucas ou se andam loucas. Vamos então à música. Mas quando eu começo a dançar, então esta vez estamos até ao Brasil. Sou um pegador, sou namorador, tô sempre na balada, tomar uma gelada, só ando acompanhado, com uma gata do lado, eu não sou de ninguém, me chamam safado. Eu sou um pegador, sou namorador, tô sempre na balada, tomar uma gelada, só ando acompanhado, com uma gata do lado, eu não sou de ninguém. Mas quando eu começo a dançar, elas ficam loucas com um dedinho na boca, elas ficam loucas com um dedinho na boca. Na balada, tomar uma gelada, só ando acompanhado, com uma gata do lado, eu não sou de ninguém, chama o safado. Eu sou um pegador, sou namorador, tô sempre na balada, tomar uma gelada, só ando acompanhado, com uma gata do lado, eu não sou de ninguém, chama o safado. Mas quando eu começo a dançar, elas ficam loucas. Então, e continuamos as nossas manhãs românticas, e vai ser desta vez com quem? Com Mel Monteiro, Azar na Praia. Eu entrou no tu em biquíni, não tinha dinheiro.

esta ansiedade. Paula, lembrar teu sorriso é paraíso na tempestade. Paula, és doce quimera, és a primavera no meu outono. Paula, rever o teu perfil é semear abril neste abandono. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Paula, doce Paula, Paula.

meu talismã, namorada, irmã. Diz-me quem és, chiquitita. Talismã, namorada, irmã. Diz-me quem és, chiquitita. Chiquitita, diz-me quem é. Tristezas com o riso, só tu tens o sabor de paraíso. Não suporto ver-te chorar. Teu segredo tem olhos de água. Tu és um sabor de amor e mágoa. Chiquitita, diz-me porquê. Nos teus olhos cor de avelã, dancei com o vento. Só tu és meu talismã, namorada, irmã. Minha paz, meu sentimento. Chiquitita, diz-me porquê. Tens nos olhos cor de avelã, marés e saudades. Só tu és meu talismã, namorada, irmã. Diz-me quem és, Chiquitita. Vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris, estão à escuta da emissão As Manhãs Românticas, e espero que estejam a passar um ótimo momento aí desse lado. Nas paisagens dos verdes campos sem igual, detrás dos montes outra imagem, outra do Douro litoral. Das veias quero ver as serras e as aldeias pequeninas, da Extremadura que é tão bela, eu quero ver as suas vinhas. Manda-me um bilhete postal de Portugal, eu te peço, por favor. Manda-me um postal ilustrado com o teu retrato numa casa de amor. Manda-me um bilhete postal de Portugal, eu te peço, por favor. Manda-me um postal ilustrado com o teu retrato numa casa de amor. Quero tudo, papeiras, trigo e girassol. No envelope se couber, ai, manda-me um pouco de sol. E do Algarve tu já sabes, é praia.

quero saber, porque te vejo mudada, mas tu não queres entender mais nada. Agora quero pedir ao menos o teu carinho, mas tu só pensas seguir um outro caminho. Face morena, mas tu desvias o olhar sem pena. Agora quero sentir o que te vai no sentido, porque me deixas assim, sozinho e perdido. Minutos, então, e continuamos a nossa emissão As Manhãs Românticas, e vamos continuar com Jorge Ferreira, Segredos de Amor, uma canção de 2019. Então vamos escutar. Yeah.

Gabriela, Gabriela, vim-te a dançar ao relento, tão inocente e tão bela, os teus braços eram vento. Gabriela, Gabriela, sigo a flor do teu perfume, sigo o cheiro de canela, sigo o rastro do teu lume. Gabriela, Gabriela, sigo o mar das tuas rendas, ondas na saia amarela, no teu xaile não. Ouvir ali o

estava tão sozinho, e no meu copo de vinho afogava essa tristeza. Pois lembrava das palavras, ao saber que me enganava, o meu amor não quis saber. Nesse instante olhei para o lado, pela porta tinha entrado, como um anjo ela me olhou. E eu parei de respirar, quando senti ela chegar bem perto e dizer-me ao ouvido: ser aquele que deixei de amar, e nos teus braços só senti felicidade. Deixa que neste tempo que perdemos a dançar, a noite passe sem que me faça lembrar de uma paixão que eu só quero esquecer. Nós dançamos noite fora, e já estava bem na hora dela deixar os meus abraços. E eu já nem me lembrava da tristeza que passava só de olhar para essa mulher. Ela que me fez esquecer e o amor que fui perder e só me magoava. Eu só queria lembrar quando senti ela chegar bem perto e dizer-me ao ouvido: vem, dança comigo até a noite acabar. Quero esquecer aquele que deixei de amar, e nos teus braços só senti felicidade. Quero antigamente. Fico a suspirar, ai quem me dera que hoje em dia não fosse diferente. E quando o meu pai me diz também o mesmo, e me conta sua história, seus romances, eu também gostava, não nego, que hoje fosse assim como era antes. Devia ser tão bom, e a vida mais bonita, namorar à janela, escondidos ele e ela, no namoro à moda antiga. Devia ser tão bom, não há quem não o diga. Devia ser melhor e ter outro sabor, o namoro à moda antiga. Era o tempo dos jantares à luz da vela, coisa que já muito pouco ou quase nada, dos rapazes com uma flor na lapela, que davam com carinho à sua amada. Era o tempo em que um beijinho na face tinha mais valor do que hoje, pois na boca

coração. Eu quero muito mais que um sorriso ao despertar. Tu sabes que és para mim essa mulher que eu amo. Já sabes que por ti e a é sempre feliz. Tu sabes como sou, tu és o meu amor. Te quero amar, vou deixar-te. Essa morena foi numa noite de verão. Seu olhar me conquistou com a doçura de um beijo. Ouvi o meu coração. Eu quero muito mais que um sorriso ao despertar. Tu sabes que és para mim essa mulher que eu amo. Já sabes que por ti te haré sempre feliz. Tu sabes como sou, tu és o meu amor. Te quero amar, vou deixar-te louca. Assim, e cada dia te amo mais e mais. Te quero amar, beijar tua boca. Se estou contigo, cremo sempre. Maman, c'est quelqu'un pour toi. Ah, c'est monsieur de la dernière fois. Bon, je vais la chercher. Je crois qu'elle est dans son bain. Et je sais pas si elle va pouvoir venir. Dis-lui, je t'en prie. Dis-lui, c'est important. Mais il attend. Raconte-moi comment est ta maison. Apprends-tu bien chaque soir toutes tes leçons? Oui, mais quand maman travaille, c'est la voisine qui m'emmène à l'école. Et elle a deux signatures sur mon carnet. Les autres sont celles de leur papa, pas moi. Oh, dis-lui que j'ai mal, si mal depuis 6 ans. Et si c'est ton âge, mon enfant? Dans l'écouteur, oui, le téléphone.

incapaz de ver seu olhar o brilho da lua. Eu já tanto errei, já fiz tantas negras, não tomei juízo e não me dei conta que a vida é bela. Tive tanta chance de ser feliz, mas virei as costas para quem me quis. Não me arrependi se fiz o que fiz, foi por causa dela. Ai meu Deus, o que vi nessa mulher? Eu só gosto dela, só penso nela. Já passei por tudo e na rua, por amar demais, por querer demais. Eu já fui capaz de ver seu olhar no brilho da lua. Eu já tanto irei, já fiz tantas negras, não tomei juízo e não me dei conta que a vida é bela. Tive tanta chance de ser feliz, mas virei as costas para quem me quis. Não me arrependi se fiz o que fiz, foi por causa dela. Ai meu Deus, o que vi nessa mulher? Eu só gosto dela, só penso nela. Eu senti. Você sorriu pra mim e o meu corpo todo arrepiou. Com seu jeito lindo de menina, a mulher mais linda que Deus me mandou. Agora sonho de um dia contigo casar. De amor vou com você morar. E entre flores, passarinhos e muita beleza, ser o seu príncipe apaixonado no reino encantado com você, princesa. Eu quero te dar o meu mundo, meu nome, nos seus braços ser o mais feliz do casar. E num castelo de amor vou com você morar. E entre flores, passarinhos e muita beleza, ser o seu príncipe apaixonado no reino encantado com você, princesa. de juntos viajar. Uma viagem de amor que não vai terminar. Eu quero te dar o meu mundo, o meu nome. Nos seus braços ser o mais feliz dos homens. Um avião de beijos eu vou te levar. Pra felicidade juntos viajar. Seja grande ou pequeno, como a peixe e a miúde, fino, grosso ou achatado, comer peixe dá saúde. Sardinha, romalho, germe, carapau, atum ou pescada, linguado, paneca, pardo, salmão, truta, peixe, espada. O rei ou bacalhau, para mim é fabuloso, é o peixe do português, cheira mal, mas é gostoso. Há quem chupa a cabeça, outros preferem e aposta. Adoro comer rabo, seja cozido ou grelhado, cada um come o que gosta. Há quem me chupa a cabeça, outros preferem a posta. Eu adoro comer rabo, seja cozido ou grelhado, cada um come o que gosta. Ajuda a emagrecer, seja grande ou pequeno, como a peixe e a miúde, fino, grosso ou achatado, comer peixe dá saúde. Sardinha, romalho, germe, carapau, atum ou pescada, linguado, paneca, pardo, salmão, truta, peixe, espada. O rei ou bacalhau, para mim é fabuloso, é o peixe do português, cheira mal, mas é gostoso. Há quem chupa a cabeça, outros preferem e aposta. Eu adoro comer rabo, seja cozido ou grelhado, cada um come o que gosta. Há quem me chupa a cabeça, outros preferem a posta. Eu adoro comer rabo, seja cozido ou grelhado, cada um come o que gosta. Ponho de tudo um bocadinho e na hora de levar eu ponho-me a caminho. Minha mãe pergunta sempre porque não é lancheira, mas para manter o gosto é a melhor maneira. Eu levo no pacote, ai eu levo sim senhor. Eu levo no pacote, ai tem outro sabor. Eu levo no pacote, ai eu levo sim senhor. Eu levo no pacote para gosto do meu amor. Eu levo no pacote, ai. toca-me o pacote. Quero saber o que vai dentro, o que lhe calhou em sorte. Chega a estragar a comida, mas eu não levo a mal. Levo lanche deste jeito, é mais natural. Eu levo-lhe o pacote, ai eu levo, sim senhor. Eu levo no pacote, ai tem outro sabor. Eu levo no pacote, ai eu levo, sim senhor. Eu levo no pacote, para gosto do meu amor. Eu levo no pacote, ai eu levo, sim senhor. Eu levo no pacote, ai tem outro sabor. Eu levo no pacote, ai eu levo, sim senhor. Eu levo no pacote, para gosto do meu amor. Tem muito espaço, como convém, para o meu amor poder comigo brincar. Meu carro é velho, mas tudo bem, para namorar é o melhor carro do mundo. Meu carro é velho e só dá 100. Meu amor gosta que eu meta, gosta que eu meta prego a fundo. Pois meu amor faz o favor de se empenhar na sua manutenção. Meu carro é velho, mas tudo bem, para namorar é o melhor carro do mundo. Meu carro é velho e só dá 100. Meu amor gosta que eu meta, gosta que eu meta prego a fundo. En couleur. Meu carro é velho, mas tudo bem. Ele anda pouco, mas nunca se avaria. O meu amor diz que ele tem um certo charme que ela muito aprecia. Meu carro é velho, mas tudo bem, para namorar. Só dá 100. Meu amor gosta que eu meta, gosta que eu meta. Morena, ay, ay, nasci para que te vai. Morena, pra valer. Quem já teve um grande amor e deixou ir embora, tenho a certeza que de tristeza e de saudade chora. Tenho a certeza que de tristeza e de saudade chora. Eu venho não sei de onde, morena, e ai, mandado por não sei quem, morena, e ai, pra dizer que eu te amo, morena, e ai, nasci para te levar. Tampo que está a vida entre fora e consertar a tristeza às vezes não demora. O jeito é levar a vida, seja como for. Se o amor passa, vira fumaça, vem um outro amor. Se o amor passa, vira fumaça, vem um outro amor. Eu venho não sei de onde, morena, e ai, mandado por não sei quem, morena, e ai, pra dizer que eu te amo, morena, e ai, não. Morena, e ai, eu venho não sei de onde, morena, e ai, mandado por não sei quem, morena, e ai, para dizer que eu te amo, morena, e ai, nasci para te querer bem, morena, e ai, eu venho não sei de onde. Seja de pelo ou de pena ou de pelúcia, o importante é estar em tuas mãos. Eu quero ser o ar que tu respiras, quero ser útil para a tua inspiração, ser o remédio para curar tua coceira, o rola e rola agarradinhos no teu chão. Que coisa linda, que coisa louca, fico maluco quando eu vejo a tua boca. Que coisa linda, que coisa louca, eu tô maluca pra beijar a tua boca. Que coisa linda, que coisa louca, fico maluco quando vejo a tua boca. Meus braços, esta princesa que a natureza criou, é uma deusa que todo homem deseja, é verdadeira sedução para o amor. Eu quero ser o ar que tu respiras, quero ser o teu para a tua inspiração, ser o remédio para curar tua coceira, o rola e rola agarradinhos no colchão. Que coisa linda, que coisa louca, quando eu vejo a tua boca. Que coisa linda, que coisa louca, eu tô maluca pra beijar a tua boca. Fico maluco quando eu vejo a tua boca. Eu tô maluca pra beijar a tua boca. crianças que estão me ouvindo, vocês têm conselho meu. Trate bem sua mãezinha pra não sofrer como eu. 9 anos tive a minha, veio a morte e recolheu. Amiguinho, sofri tanto depois que mamãe morreu. Amor de mãe é tão puro, claro como a luz do dia, puro como o amor de Deus, filho da Virgem Maria. Quem tem a sua mãezinha, cante com muita alegria. Cantarei com a tristeza, não tenho a mãe que eu queria. A razão do nosso viver, esta joia querida, nos corações dos bons filhos, mãe, não serás esquecida. Ora, então são... falta um minuto para o meio-dia e é assim que eu acabo a minha emissão, as manhãs românticas. E espero que tivessem passado um bom momento na nossa companhia, que por mim foi um prazer em estar aqui com vocês. Ora, então daqui a pouco vou-vos deixar com a RDP Internacional e encontraremos-nos cá, então, sexta-feira, se Deus quiser, para mais uma emissão. O fim de semana à porta. Então, o que eu tenho-vos a desejar é uma ótima semana e tudo de bom, e que vocês tenham cuidado e cuidem-se bem de vocês. Então, bom apetite a todos e até sexta-feira, se Deus quiser. E vamos ouvir a notícia lá de baixo.